Para finalizar, irmãos, a última música que eu fiz antes de aceitar a Jesus. Paz. Fim de semana chega, vamos lá pro bar. Desce outra cerveja, hoje eu quero é chapar. Vou passar ali no Bandeira, na casa dos manos, que ali na esquina com certeza tão chapando. Pode crer, moleque doido, aqui é desse jeito. Só os maloqueiros, bom malandro de respeito. Essa é minha quebra, esse é o meu jeito. Na fumaça e nas mira, nosso corre já tá feito. Aqui não tem playboy, só mano de responsa. Passa essa cachaça, véi, cuidado com a ponta. Hoje eu acordei pensando em curtir. Final de semana, o que eu mais quero é isso aqui. Isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Hoje eu acordei pensando em curtir. Final de semana, o que eu mais quero é isso aqui. Hoje eu acordei com muita paz no coração. Vou catear no frevo e curtir em paz com meus irmãos. O que eu mais quero é curtir, pode botar fé. Cachaça, olha, fumaça, o que não falta é mulher. É ruim de derrubar, Deus tá do meu lado. Quem tem Jesus Cristo, véi, não é um derrotado e sim um vencedor. Guerreiro de Judá, humilde na ideia, peça a Deus pra não fraquejar. Por isso que eu digo, quem tem Cristo já tá salvo. Estou afastado, mas logo voltarei, cantando louvor a Jesus Cristo, Rei dos Reis. Mas enquanto no mundão, não vou deixar falha, porque sou um homem bom, malandro e não canalha. Pode crer, maluco, é tipo assim. Hoje eu acordei pensando em curtir. Vem pra cá um pouquinho, cê não vai querer sair. Querer sair, querer sair, querer sair, querer sair. Hoje eu acordei pensando em curtir. Final de semana, o que eu mais quero é isso aqui. Hoje eu acordei com muita paz no coração. Vou catear no frevo e curtir em paz com meus irmãos. Quem tem ouvido, escuta, pode botar fé. Bom malandro é esperto, não se envolve de migué. Fica observando, saca a jogada. Sabe que com ele, véi, não tem parada errada. Essa é a ideia, esse é o conceito. Não conversar demais pelos malandros, ter respeito. Manter seu caráter, manter a sua pose. Tá só querendo ibope pra você, aquele close. Fica só filmando, cê vai ver o que é bom. A malandragem tá sacando seu comédia vacilão. Pode crer, maluco, vou ficar por aqui. Te deixo uma ideia que é mais ou menos assim. Final de semana, levante da sua cama, pensando em curtir. Sem arrumar dentro, é só chegar no sapatinho. No sapatinho, no sapatinho, no sapatinho. Hoje eu acordei pensando em curtir. Final de semana, o que eu mais quero é isso aqui. Hoje eu acordei com muita paz no coração. Vou catear